andressedesmoral.com.br. Esse é o som do povo, brother. Meu parceiro Amauri, tamo junto. E esse é sucesso, se liga só como é que é, vem. É do verão, do carnaval, do São João ou do Natal. O ano todo nessa orgia, onde tem piseiro, tem baixaria. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa. E bate, que bate, que bate, que bate, vai batendo coxa. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa. Pega na cabeça, na cinturinha, no joelhinho, ai que negócio gostoso. Pega na cabeça, na cinturinha, no joelhinho, ai que negócio gostoso. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa. E bate, que bate, que bate, que bate, vai batendo a coxa. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, dá um sorriso, vem. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa. Bate que bate, que bate, que bate, vai batendo coxa. Não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa, não bate coxa. Paredão chassi de grilo, de Itapetinga, Bahia, tamo junto. André